São seis, então já posso me mandar. Hoje é sexta-feira, um dia bom pra curtir. Eu não sei aonde vou colar, mas a noite tá da hora e eu pretendo sair. No banco agora vou passar, sacar aquela grana que ontem recebi. Pois é de letra, pelo menos o da breja. Nessa noite eu não quero ficar na hora breja. A Rose outra vez me ligou e no meu celular um recado deixou. Quer me ver e está com saudade, mas hoje não tem jeito, vai ficar na vontade. O busão vai demorar pra sair e a lotação não passa mais por aqui. Esse rodízio só atrasa o lado, é chegar em casa hoje vai ser complicado. Mas que nada é melhor relaxar. Eu estou no clima, não quero me estressar. Hoje é sexta, segunda é feriado. Neste fim de semana vou tirar o maior barato. Enfim é sexta-feira, então eu vou aproveitar até de madrugada. Quero curtir e agitar. Enfim é sexta-feira, então eu vou aproveitar até de madrugada. Quero curtir e agitar. Vou correndo me arrumar. Eu não posso demorar. A noite quero aproveitar. Lá fora é noite de calor, é verão. A rua toda na maior agitação. Um, dois, três. Vários esquemas estão rolando. Eu não vou ficar em casa vacilando. Um partido vai rolar no bar da esquina. Já vai ser de caixa, vai colar uma par de mina. E vai ter festa na casa da sua menina. O que rola é hip hop e muito R&B. E é escolher o de colar e chegar. Depois entrar no crime e começar a agitar. Hoje é sexta, segunda é feriado. Neste fim de semana vou tirar o mal barato. Enfim é sexta-feira, então eu vou aproveitar até de madrugada. Quero curtir e agitar. Enfim é sexta-feira, então eu vou aproveitar até de madrugada. Quero curtir e agitar. Amanhã é melhor pra gelar, MC Rova rimar. Sexta-feira e pá, o clima vai esquentar. Na minha, na sua, é cada um na sua. A lua me chama, tenho que ir pra rua. Na paz, sem loucura, eu vou de novo. 288, representar. Entrar no jogo, tipo São Louco. Gostoso, o mais bandido de todos. Na parada, mandando um brinde pra madrugada. Mais que nada, desencana. Fim de semana, sem drama. A pampa, colei na banca, curti o som. Papo de sexta, eu tenho dom. Aí gata, se firmar. Meu sexo é do bom. Meu sexo é do bom. Enfim é sexta-feira, então eu vou aproveitar até de madrugada. Quero curtir e agitar. Enfim é sexta-feira, então eu vou aproveitar até de madrugada. Quero curtir e agitar. Enfim é sexta-feira, então eu vou aproveitar até de madrugada. Quero curtir e agitar. Enfim é sexta-feira, então eu vou aproveitar até de madrugada. Quero curtir e agitar. Enfim é sexta-feira, então eu vou aproveitar até de madrugada. Quero curtir e agitar. Enfim é sexta-feira, então eu vou aproveitar até de madrugada. Quero curtir e agitar. Enfim é sexta-feira, então eu vou aproveitar até de madrugada. Quero curtir e agitar. Enfim é sexta-feira.